A história da humanidade carrega em seu traçado inúmeros conflitos entre nações. Os principais elementos causadores de discórdia são os políticos, econômicos, territoriais, religiosos e étnicos. Porém, nas próximas décadas, um outro elemento será o pivô de disputas entre países: a água. Levantei logo cedo, tomei um gole d'água. Meio copo por dia pra adulto e mais nada. A pele toda enrugada, sem tratamento de estética. 80% da minha comida é sintética. No trabalho me esforço pra ser empregado notável. Final de mês o salário não é grana, é água potável. O bastante pra eu poder não morrer antes dos 30. É um milagre eu completar meio século de vida. Ainda que eu queira, não consigo entender. Ciência e tecnologia nada podem fazer. Hoje em dia eu não vejo nenhuma árvore por perto. A paisagem resumida em um imenso deserto. O certo é certo, o errado é cobrado. Ninguém cuidou do planeta e Deus ficou zangado. Agora é tarde, cê sabe, não existe máquina do tempo. Mó dor no coração, mó arrependimento. Me lembro como era bom nadar no lago. Águas de março deixando o verão e eu encharcado. Por outro lado, pessoas lavando em vão as calçadas, goteiras em torneiras, riqueza desperdiçada. MCA e Greenpeace lutaram a esmo. Poucos ouviram os avisos, o resultado é esse mesmo. Falta de água no mundo, o crime aumentou e muito. Pode cavar o poço, não existe nada no fundo. Se meu filho tivesse nascido antigamente, não era obrigado a assistir uma verdade inconveniente. Só que no tempo atual, sem Nobel, sem Oscar, o dia a dia mostra a cara dessa cena horrorosa. Mas deixa abaixo, vou dormir, que é pra ver seu sonho. Com a sensação prazerosa que era tomar um banho. Só que eu caio na real e não vejo nem água benta pra amenizar minha sede no ano 2070. Embora a água seja substância mais abundante no nosso planeta, especialistas alertam para uma possível falência nas reservas de água doce. Os motivos que tornam essa tragédia anunciada cada vez mais real são diversos, mas de todos eles, dois são fundamentais: o desperdício e a poluição das águas. A Agência Nacional de Águas constatou que no Brasil, de toda a água retirada do subsolo e dos rios, 40% são desperdiçadas. Essa noite eu fui dormir, olhei no espelho a cara inchada, a garganta inflamada, pele já bem ressecada. Um copo d'água por dia não é o bastante pra acabar com a sensação que é cada vez mais irritante. Da pedra no rim, da boca seca, febre alta, da infecção no urino, da pressão sempre baixa. Os dentes podres lembram a época não muito distante, que a água era usada pra tudo, a todo instante. Abusaram do planeta e concluíram o quadro, bem precioso, mais que ouro, e hoje já esgotado. Recurso essencial a todas as formas de vida, contaminada por empresas, fábricas de pesticida, extraída dos lençóis pela gigante Coca-Cola, Nestlé e Ambev pelo mundo afora. E hoje veja as consequências do intenso desperdício. Agora em 2070 não existe outro tipo difícil. A guerra é pelo controle de bacias hidrográficas, a busca de água doce, até as chuvas são ácidas. As máquinas tomaram todo o espaço do homem, que recebe um galão d'água pra pagar o que consome. O luxo foi pra mente, não lembraram do futuro. Gastaram os 3% de água doce do mundo. Assunto de discutido há anos por ambientalistas, mas ninguém se importava com essas más notícias. Outro estudo, realizado por especialistas em uso racional de água, aponta o agronegócio como responsável por 60% do desperdício de água no país. Todos os dias, 2 bilhões de toneladas de lixo são jogados em rios, lagos e riachos. E para confirmar esse quadro caótico, a ONU divulga dados assustadores. 1,1 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. E na metade do século XXI, mais de 4 bilhões de pessoas, ou seja, 45% da população mundial, estarão sofrendo com a falta de água.